Vou limitar pelo Locklins a 12. Até a proa, limite ao Locklins, a 3296, descendo por sequência. Desça para 4.000 pés, reduzindo para 1.7.09. Pegue com o número 3 na aproximação. 4.1709, 3296, confirma o ajuste? 1.012. Está estabilizando os olhos, né, 7721. Gente, torre 118.95, bom pouso. Obrigado, Sérgio. Força aérea 2187, 2.000 pés, ajuste no 012, reporta localizador. Localizador, 87. SMAP, após direto Lúvito, Barbacena, após direto Rio. Nível de voo 360, saída Dael, Leda, após Leda, Pride. Decola da pista 10 com a primeira curva à direita. Transponder 5116 e o controle Salvador 120.8. Autorizado nível 360 para o Rio de Janeiro, São Simão, pela Upper Zulu 10 até SMAP. Depois direto Lúbito, direto Barbacena, direto Rio. Saída da El, Leda, Leda, Bridge, decolando da pista 10, com primeira curva direita. Controle de saída na frequência 120.8 e o transponder. Oxaner 6254, portão 8. Sancho, foi uma transponder 5116. 5116, confirmo. Correto, em pronto, Oxaner 6254. Ali chamo, muito obrigado. Da Juliette, passar 82. Pico 2545, alternado no 2685. 2545, 2685, AD 0, obrigado. Gostaria 2187, torre 118.95. 18.900, 18.7. Desça para 2.000 pés, ajuste 10, 12. 2.000 com B12, lateral proa 3216. Desça para o intercepto, tá 3216. Intercepta nesta proa 3216. 62187, reporte passando o externo. Vento 100 graus, 14. Reportará externo 2007. Azul 4076, desça para 050. 050, azul Índia November Alpha, acione código 0171 posição normal. Acionado, 0171 posição normal, Índia November Alpha. Entendo no meu pés? Afirmo. Confirma a distância de Salvador. Tá agora afastado 6 milhas de Salvador. Sim, cheque transponder Índia November Alpha. Já checar. Do 4076, desça para 3.000 pés, o ajuste 10, 12. 3.000 pés, 10, 12, do 4076. Controle, está recebendo a altimetria do Índia November Alpha agora? Nem Alpha, nem Charlie. Joker 24, desça para 4.000 pés, o ajuste 10, 12. Salvador, muito bom dia. Webjet 6741, formação Lima, ajustando 1012. Tá pronto para 4? 6 da Lima, pronto para 4, Webjet. Obrigado, Salvador Guarulhos, via Pesulu 16, nível de voo 340. Saída Tael, Leda, após Leda, direto Bridge, onde Interceptor ouvia, após autorizado conforme a rota. Decola da pista 10 com a primeira curva à direita. Transponder 5113 e o controle Salvador 120 decimal 8. Autorizado Guarulhos nível 340 com fome rota. Decola da 10 com a primeira curva à direita. Saída da Elita. Após esquerda, voa direto Bridge e 3 intercepta a Brasil 16. Transponder 5113, controle 120 decimal 8 F. 67. Correto, apenas confirmando o nível de voo 340, ok? 340. Correto, chama pronto, Webjet 6741. Câmara quando pronto, obrigado. Paulo Web 6721, bom dia, livrou na Alfa. Webjet 6721, bom dia, prossegue táxi via Alfa, Juliette, portão 04. Alfa, Juliette, portão 04, 6721. 14076, desça para 2 mil pés, hoje o chão 012 está livre, aliás. 2 mil pés, 4 mil pés, 4 mil pés, 4 mil pés. Deixando para o táxi. Autorizado 62, 1 a 3. Alô, o 6721. Prossiga, 6721. Qual subida está para Fortaleza hoje, Generosa? Sente na UPSU 19, Momo, transição Froti. Momo Froti, obrigado. Gol 9241 no Recife 288, alternado no 33.3. 288 no 33.3. Controle Índia, November Alpha, já está visual com o campo. Gente, mantendo a prova rotatória, aguarde transferência. Prova rotatória aguardando, Índia, November Alpha. Quem me chamou? Quem me chamou, Tui? Então, 3216, passando Simbra. Vitor, aqui no Delta, bom dia, prossiga. Então, 3216, agora em pista livre, vindo permanece 100 graus, 14 nós. Tem condições de fazer uma ponte com o Vitor, aqui no Delta, para ver se ele escuta? Eu ativo o Vitor, aqui no Delta, na escuta. O Vitor Kilo Delta na escuta do TAN 3216? Só não. Certo, obrigado. Ah. Série 2187, som nos 22, esquerda, bate militar, estacionar a frequência livre. Torre Salvador, o Índia November Alpha está na proa da rotatória, visual para o campo. Índia November Alpha, reposte na vertical da rotatória. Reporta na vertical da rotatória, já na federal. Na 3-2 no meio, pouso autorizado, pistão no zero. Check-in. Trem vai checar no meio, pouso na 10, 3-2 no meio. Sapatão do Vitor, Kilo Delta, prossiga para a torre. Localizadoras, 1407. 4076 completa a final torre 10295 Bocuse. Torre 1895, 4076. Papá, papá, alfa, tango, tango, desça para 2 mil pés, ajuste no 0, 1, 2. Está livre LS, aposta estabilizado. Tango, tango. Fernando Guarulhos. Copiado, autorizado táxi a Pátio, Índia. Até o ponto de espera da pista 1-0, quando lá torre 1-1-8, decimal 9-5, o ajuste 1-0, 1-2, 2-9-6-2, 1-3. Pátio, novo ponto de espera 1-0, com o ponto 2-9-5, 6-2, 1-3, obrigado, até já, 1-0, 1-2. India November Alpha está na vertical da rotatória. India November Alpha, na vertical da rotatória, faça 360 pela direita e reporte a interceptação. 360 direita, reporta reinterceptando o sinal no 71, India November Alpha. Kilo Delta, como recebe? Tan 32 no meia, solos 24, chamando 21 nesse parado. 21 não, 32 no meia. 7 Vitor Kilo Delta, por vez ele chamou, o senhor não recebeu. Autorizado, táxi, já tem interseção. Ataque com o seu papá. Chame na ataque com o seu papá para cruzar. Salvador, 32 no meia, livrou, bom dia. Tá 32 no meia, bom dia, autorizado táxi via Alfa, Juliette, portão 02. Alfa, Juliette, para 02, 32 no meia. 24, reduza para 1,970 mais. Lima, Zulu Golf, bom dia, informação é Lima, ajustando a 0 no 2. Aguarde para 4, 1 minutinho. Bom dia, Oxiné 2003. Após o azul na curva final, ali mantém a pista na 0. Após o azul na curva, ali mantém o na 0, 62 e 1-3. Aerostar 1-7, pronto, cópia. Autorizado, Salvador, Valença, rota direta, 1.000 pés, decolando a 1-7, curva na direita, ingressando no corredor Axé, transponder 0-1-5-5, controle 1-2-0-8. Desça até 3.000, o ajuste no 0 no 2, o Joker 2.4. Zero 02 a bordo, paracionamento, táxi decolagem com a torre agora em 1.18, decimal 9.5. O ajuste no 0 no 2, Papatão, Lima, Zulu Golf, boa viagem. Yeah, Quebec, Lima, Quebec, Mike, chama na Lima. Acione código 0224. O Romeu Tangolfo confirma a altitude, mantém? Dia November Alpha, pouso autorizado, pista no 7, metros 100 graus, 1.4 mais. Livre pouso no 7, dia November Alpha. Lima Zulu Golf, acione chão para o táxi. Romeu Tango Golf, ingresso, vou na torre de Paripe, Romeu Tango Golf, reporta para a descida. Sol 1-2-1, décimo 9 para ingresso no pátio. Azul 4076, solo 27, libera direito, chamando 21, décimo 9, solo. Direito, chamando 21, décimo 9, solo. Pronto. Torre, Alfa, Tango, Tango. Azul 4076, tem táxi aprovado via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, Azul 4076. Salvador, Oceaner 6254, está na posição 8 para o pushback. Meia dois cinco quatro, aguarde um instante para dar o início do pushback, hein? Mais um minuto, de 1 a 2 minutos, ok? Ativo, na sua escuta, aguardando o pushback, o 6254. Vitor Kilodel autorizado, ingressar na parte principal, contornando os portões para o pátio 3, o Vitor Kilodel. Lima Zulu Golfo autorizado, táxi, chama na papá. 5-4, portão 08, vai ficar atento à passagem do tráfego de pequeno porte à sua cauda. Poste autorizado em coletar o que pessoal chama para táxi. Ativo, então, entendeu que após a passagem do tráfego retaguarda, coordenado aqui por Dobre e Pushback, 6254. Afirmativo, 6254, chama para o táxi, 6254. Tamará. Antes da Juliette, azul 4076. Azul 4076, mantém a posição antes da Juliette, ok? Portão previsto ao 09. Bem, mantendo antes da Juliette, portão previsto ao 09. Joker 24, estabilizou? Torre 118,95. Salvador, confirma a intenção? Guardião, aguarde 30 segundos, tem um tráfego agora. Está passando sobre o pátio. A porta está livre, inicial decolagem. Vendo 100 graus, não pode sair. Confirme, pessoal. Mantendo a posição antes da Juliette, azul 4076. Afirmativo, azul 4076, o portão previsto 09. Tem um airport da Bianca no 8, já iniciou o pushback, ok? É 24, chamou? Já iniciou o pushback? Já iniciou. Pessoal, guardião. Então, confirme pessoas a bordo, comandante. 02, bandeira. 02 a bordo, bandeira, chame controle no 0.8 quando no litoral. Aí, direita, aciona 0122 e o controle 120.8. 120.9, tá ligado? 12. 012, mantendo a velocidade, desça para 4 mil pés, o ajuste no 012. Fiz apenas o pátio, não vem bem aqui, Mike. Tolha Guardião 06. Total 9886, reduza para 2009. 2009, descendo para 6.9886. Guardião 06, 506, litoral, reporta visual para pouso. O destino é o centro administrativo. Eles conferem, reporta visual para pouso. Ok, 06. Alfa Tango Tango, autorizado a cruzar Alfa, prosseguindo via Kilo para o Pátio 3. Alfa Tango Tango. Bem, aqui Mike, assim, antes para o táxi. Vitor Kilo Delta, informação Lima, aguarde para cópia. Para o táxi no Chanel 6254, 74 a bordo, autonomia de 3 horas e 50, alterna Guarulhos. 74, 3 horas e 50, Guarulhos, está autorizado o táxi via Pátio, Índia, até o ponto de pedra Pistino 0, quando lá, Torre 1, 1, 8, 3, 9, 5, vai ajuste 1-0 no 2, Chanel 6254, boa viagem. 612 estado, livre táxi via Pátio Índia, Monte Pera 2-395-6254, boa tarde. Azul 4076, após a passagem do Airbus da Bianca, está autorizado a prosseguir Juliette, portão 09. Passagem da Bianca, Juliette, portão 09. Nova 23144 aqui, 150 para prosseguir na descida. Alfa Tango Tango. TAM 3144, identifica a chegada a Mari, desce até o 050-250 mais. 050, que atitude agora para 250, 2144? 250, o TAM 3144. 17. Setor LS, gol 1754. Torre, 118.95, bom pouso. Obrigado, bom trabalho. A 741 não vai aguardar, ok? Apenas mais um minuto. Ok, aguardando, velho. 40, 14, interceptando 9886. Xané 6213, Recife, 251-3325. 251-3325, ó. Luna 754, aposto quando baixado e travado. 100 graus, não pode ser. Baixado e travado. Estado travado, avistado 754. Luna 754, vento 14, 100 graus, 149, tudo autorizado. Estado na terra. Tente, gol 74. 9886, desça para 2.000 pés, ajuste 0012, reporte estabilizado. Ajustamos com 0012 e informaremos estabilizado para 2.986. E inicie redução para aproximação, vai seguir com o número 2, aeronave que precede agora 7 milhas e reduzindo. Reduzindo, 9886. UF 677, o nível de voo 090. Decola a pista 1-0, primeira curva à esquerda no perfil da saída Conde. Transponder 0271 e o controle 120.8. Confirmando, confirmando a aerovia Golf 677, ok? Correto, é pós-fracionamento, Vitor Kilo Delta. Romeu Tango, para descida. Solo, boa tarde, 1-4-4-6-3. Azul 4463, informação X em curso, agora é a Mike. Ajuste no 0-2, aguarde para cópia. 0-2, aguarde para cópia. Torre 118.95. 18, Mike. Salvador, total 9886, estabilizado na final da Ronda Zero. Estádio total 9886, reporte passando o externo, deixa de falar. Reportarei passando o externo, 9886. Proxane 6254, somente a título de informação. Autorizado, falando por, depara sem parada. Gente, eu fui na R 6254, então após o gol na curta, ali mantém pista 1-0. Ativa após o gol em curta final, tá de volta com erro, vai ganhar e manter 1-0. Lima pelo gol, autorizado a decolar, 7 ventos, 100 graus, 1-0. Afirma aqui. Autorizado, chama para o táxi, 6741. Autorizado, pista de acionamento, chama para o táxi, 6741. 1.500 pés, ajuste no 012. Azul 4463, pronto para cópia? Autorizado Salvador Ilhéus, o nível de voo é 180, saída Tael, Leda, pós-Leda, Ilhéus. Decola pista 1-0, primeira curva direita, responde 5-1-2-2 e o controle de saída 120.8. Apenas confirmando o plano Yankee, inicialmente 180, pode modificar para 065 e prossegue visual para o destino. Aerovia Whisky 1. graus, coloca para a direita, 1-2-2-2-0-8. Correto, azul 4463, chama pronto para pushback e acionamento. Confirmando para o solo. Não desça até o 050. Consegue vir o 3144? Pedro, ali no Zorogô, decolagem no 7, meu pé. A pessoa está confirmando a decolagem? Civil 050. Indago, prossegue via o 3144. Afirmativo, cruzando 6.500 pés agora. Altan 3144, ela prossegue via para 2.000 pés. Ok, pode liberar que a minha gestão de 320 nós ali, tá? 220, Altan 3144. Tá bom, é. O passarelo 2230, confirma pela velocidade da descida. 2459. Tente, o passarelo 2230, mantenha. Desça para 3.000, ajuste no 012. Boa top, mantendo 240 na descida. Voa top, da presente, descendo para 3.000 pés, mantendo a velocidade na descida de 2459. Boa top, mantendo 240. Controle, Ana Zulugoso. Ana Zulugoso no 1.000 pés, corredor Xé, reporta farol da barra. 1.000 pés, reporta na farol da barra. É, confirma como recebe Ana Zulugoso? Alto e claro. Obrigado. Salvador, boa tarde, o Sanair 6254. O meu Tango Golf reporta Paripe, ingressando Interlagos. Paripe, reportando ingressando Interlagos, no Tango Golf. Controle, Guardião 06. Guardião 06, controle, prossiga. Está mantendo 510 para sobrevoo no setor de Jacobi e Fonte Nova, na 2. Sente. Pioneiro no 2, completa final torre 1895, bom pouso. Torres 8900, boa tarde. Salvador, Oceania 6254. El, dá presente o Vandael. 360, subida da El, Vandael, 6254. Drone Gol, Amado, 4 anos, transfere. Bom dia. Kilo, para o Pátio 3, atento ao sinalizador quando lá. Voo 941, identifica a chegada Mari, desce até o 050 e 250 mais. 050, 250, 463, vai aguardar, ok? Mais um minuto. Comenta o Golf, reporta rotatória, visual com 97. Avatar, rota Golf. Autorizado o acionamento, pushback, coordenação, equipe de solo, chama para o táxi. Autorizado. Flash 91 no pronto cópia. Autorizado, Salvador, Natal, nível de voo é 150, saída Pouca, Jamo, após Jamo, Zipar. Decolando a pista 10 com a primeira curva à esquerda. Transponder 5147 e o controle Salvador 120, decimal 8. Apenas confirmando, Pouca, Jamo, Zipar.